Saí fudido a última vez que eu confiei em alguém. Comprei 1 litro de whisky, esvaziei também. Não me envolvo nunca mais, não. Não me envolvo nunca mais. Segue seu caminho que sem ti eu vou melhor. Agora eu tenho várias que me fazem bem melhor. Se eu era o mais filho da puta, agora sou pior. Agora sou pior, agora sou pior por ti. Segue seu caminho que sem ti eu vou melhor. Agora eu tenho várias que me fazem bem melhor. Se eu era o mais filho da puta, agora sou pior. Agora sou pior, agora sou pior por ti. Hoje eu vou acabar com esse macho. Crush com um pai, a cat on fire me leva pro espaço. Para celebrar que você não pesa mais no que eu faço. Eu pego o celular e vou me jogar em um mar de abraço. Hoje eu encho a cara e saio, eu faço nos 31 dias de maio. Cê joga sujo, baby. Só que eu sou dobro e nele eu não caio. O carma é foda, é só isso que atraio. Por mais que duvide, eu não traio. Cafajeste de boa índole. Pode perguntar pro Laio. Segue seu caminho que sem ti eu vou melhor. Agora eu tenho várias que me fazem bem melhor. Se eu era o mais filho da puta, agora sou pior. Agora sou pior, agora sou pior por ti. Segue seu caminho que sem ti eu vou melhor. Agora eu tenho várias que me fazem bem melhor. Se eu era o mais filho da puta, agora sou pior. Agora sou pior, agora sou pior por ti. Por ti. Agora eu faço o que tenho vontade. Pena que fui pensar em mim tão tarde. No fundo da boate contando dinheiro, gritando foda-se o amor verdadeiro. Eu tô de volta pra vida de puteiro. Baby, que o amor descanse em paz. Debaixo dos seus vans que é onde jaz. Diga seus pais que tu não me faz falta. E que agora tenho sogras demais. É que reticências tem pontos demais. Eu tive mais eficiência com pontos sinais. Não é prepotência, é vivência por todas que eu deixei pra trás. Segue de consciência tranquila. Experiência de quem vacila. Resistência porque o mundo gira. A tendência é tu ter piores na fila. Me afoguem 10 doses de tequila. Pois não vai me ver nadando por nós, não. Mas é bom viver com a minha voz que nunca te pediu perdão. Saí fudido a última vez que eu confiei em alguém. Comprei 1 litro de whisky, esvaziei também. Não me envolvo nunca mais, não. Não me envolvo nunca mais. Segue seu caminho que sem ti eu vou melhor. Agora eu tenho várias que me fazem bem melhor. Se eu era o mais filho da puta, agora sou pior. Agora sou pior, agora sou pior por ti. Segue seu caminho que sem ti eu vou melhor. Agora eu tenho várias que me fazem bem melhor. Se eu era o mais filho da puta, agora sou pior. Agora sou pior, agora sou pior por ti.